63, 26, autorizado, pouso Pistão 0, vento 170 graus, 079. Livre pouso 10, Oceano 63, 26. Oceano 63, 15, decolou 35, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 308, 63, 15, bom. Oceano 6326, solo 36, libere direita, chame solo em 121, decimal 1. Lembrando a direita, solo 211, 6326. Tensão 3154, continua a aproximação ao lado por emissão de pouso. Autorização de pouso, 3154. 3154, autorizado, pouso 10, vento 180 graus, 069. Repousa 3154. Boa tarde, Paixão 2-0, pode habilitar para o táxi. Paixão 2-0, autorizado táxi 70, gestão até altímetro 1-0-1-2. Afirmativo, até o hotel 1-2, registrado, Paixão 2-0. 3-1-5-4, solo 4-1, libere direito, chame solo em 1-2-1-2, uma 1. Direito, 2-1-1, obrigado. Paixão 2-0, vamos para o hotel. 2-0, autorizado no cruzamento da 1028, táxi via Delta, antes da Alfa, chame o solo em 1211. Na Delta, antes da Alfa, chame o solo 21. Na Delta, antes da Alfa. Puxa na minha 142, chamou a torre? Assistente autorizado Daniel de colapso no zero, vento no 50 graus 079. O Xena 6142, como que a transmissão está bem baixa. Agora, como é que está? Clareza 3. Estou 2-0, autorizado a linha e mantenho no zero. O Xené 6142 decolou os 47, chama controle em 120, decima 8, bom voo. 308, boa tarde. Quanto é a posição? Aí estou 2-0, autorizado a decolar 1-0, vento 1-7-0, grau 0-7-9. Pastor 2-0, decolado aos 4-9, chame o controle Salvador em 1-2-0, décima 8. 2-0-8, Pastor 2-0. Salvador, boa tarde, China 6321, posso estar a ponto. China 6321, autorizado a linha ID, colapso no 0, vento 200 graus, 079. Linha decola no 0, China 6321. China 6321 decolou 53, chama controle em 1920 decimal 8, bom voo. 208, graças ao 6321. Salvador, Oceana 6142. Oceana 6142, prossiga. Confirma aí a secundária lá, 1215 e qualquer outra frequência? Frequência 1208. 208. Para proceder o funcionamento. frequência do Mantém a escuta e aguarde, por gentileza. A gente vai coordenar aqui com o controle. Se eu tava na frequência da torre, só um minuto, por gentileza. Perdeu contato aí. Sim. Um, 2685. É 6142, copiou? Xana é 6142, copiou? Prossiga pro 6142? 12685 é a frequência do centro, Recife. Obrigado. No 097, continua a aproximação, tráfego ainda 9 estado, QNH 1012. Gente, o 097 agora se liga. Pouso 097, autorizado, pouso, pistão 0, vento 180 graus, 07 mais. Leve pouso, pistão 0, 9017. Torre Salvador, boa tarde, é o Papatango Vitorim da Juliette. Papatango Vitorim da Juliette, reporte na vertical do Animar. Reporta na vertical do Animar, Vitorim da Juliette. certificado animado, sou inteligente. Vitorinho de Gilete, pulo autorizado, pista no 7, o vento 180 graus, 7 na frente. Pulo autorizado, no 7, pista aqui, Gilete. Rosário 97, no solo 02, 121, décima 1. 21. Vitorinho de Juliette, no solo 04, 180, recorte livrando. Livre ponto pistão 0, azul 4462. 4065, autorizado a alinhar e manter Y0. Ali mantendo 0, azul 4065. Azul 4462, no solo 08, direito no 21 décimo 1. 21 décimo 1, azul 4462. 4065, decolagem autorizada 180 graus, 89. Decolagem autorizada 10, azul 4065. Azul 4065, decolado aos 10, chamei o controle 119, 120, decimal 8, por viagem. 108, azul 4065, obrigado. Salvador, boa tarde, Papa Tango, Oscar Vitor, informe. Oscar Vitor, informe, prossiga, Torre. Tá, numa base pela direita da 17. Frisado, já curva à direita, base curta. Reporte baixado, travado. Oscar Vitor, informe. Frisado, curva à direita, reporte base travada, informe. Vitor Uniforme, pouso autorizado, pista 97, 1800, 089. Pouso autorizado, 97, Uniforme. Confirme o pátio, o Oscar Vitor Uniforme, após o pouso. Casa aí, BTA. November. Echo Zulu November, boa tarde, continue a aproximação, abaixo autorização de pouso. Boa, aproximação. Vitor informe no solo Zuma 3, libere na Lima, ok? Libere na Lima e reporte novamente na Quebec para o cruzamento. Zulu November, ponto autorizado, pista 97, o vento 180 graus, 079. Ponto autorizado, November. Aviso uniforme, no solo ao Zuna 4. É, táxi agora Mike, reporte novamente na Quebec. Echo Zulu November no solo ao Zuma 5, à direita, frequência livre, 45. O Oscar Vitor informe autorizado o cruzamento da pista 9735, seguindo o Echo Zulu November à sua frente. Gol 2156, ponte 0. 3172, o vento no 5 graus, 89, pouso autorizado, pista 90. Livre posto, 3172. 256.0. Luna 256 autorizada, Linhares, 1356. Mantém 256. 3172 da Tano, solo 19, livrou 21, decimal 1, solo. 21. Papa Romeu Sierra, Zulu X Torre. Autorizado acionamento, chame para decolagem. Sierra Zulu X. Pouso autorizado, pistão a zero, o vento no 70 graus, 7. Pouso, pouso, gol na 620. Logo, logo, chamou para a decolagem. Encerra, logo, autorizado. Decolagem a critério. Está em mal, vento no 80 graus, 79, chame fora do solo. Encerra, logo. Decolada aos 22, 120, 28, boa viagem. 208, 256, bom dia. Salvador, boa tarde, Azul 2705, estabilizado ILS, tá final de 10 milhas, 8 milhas, coisa. Azul 2705, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando. Você, Azul, é, copiou a torre? Copiou, né? Sim, sim. Leco para você comprou um whisky, não interfira com o final ILS pista na zero, aguarde transferência. Aguardando transferência, Eco. Sierra Zulu Eco é o... a torre? Tá na escuta, Eco. O modo Charlie tá acionado? Acionado, Sierra Zulu Eco. Sim, sim, chame o controle agora, comprou o whisky 120.8, bom voto, regresso. 108, Eco. Bono 620, no solo 24, livro 121.1. Azul 2705, pouso autorizado, pista no 0, 190 graus, 79. Livre pouso, pista no 0, azul 2705, confirma o vento, por favor. O O vento 180 graus, 079. Obrigado. Os 27 no 5, no sol, os 27 libere e agilize direito 121 décimo. Direito 121 no 1, confirma? Afirmo. Obrigado, boa. É 6314, pouso autorizado no 80 graus 89. É a Torre Salvador. 6314. Transmissão às cegas, pouso autorizado. No 80 graus, 079, o ajuste no 092. Pouso autorizado, 6314. Autorizado a alinhar e manter pro 10. Salvador, boa tarde, Chanel 6227, ponto espera da 10, na sua escuta. 6227 da Chanel, após a rolagem do gol à sua frente, autorizado a alinhar e manter para o 10. Se mantiver após a rolagem do gol, alinhe e mantém na 10, Chanel 6227. Chanel 6314, no solo 28, direito, 121, décimo 1. 121, décimo 1. Decolagem autorizada, pista 10, 180 graus, 059. 7, decolado ao 30, chamei o controle, frequência 120.8, boa viagem. 208, obrigado. 20.10. Tené 6227, decolagem autorizada, pista 90, 150 graus, 0729. Livre decolagem, está iniciando na 10, Tené 6227. Com 1884, está pronto, 0 no 0. Com 1884, autorizada, alinhar e manter, pista 90. Alinhar e manter, 0, 1884. Chané 6227, decolado aos 32, chamei o controle, frequência 120.8. 1208, Chané 6227, boa. Obrigado, boa viagem. Boa, informador, boa tarde, 3193.0.0. 3193 da Tama, 1.0. Salvador, passageiro 2231 estabilizado, boa. 2231, boa tarde. Continua a aproximação, agora em transição de pouso. Fecha. Decolagem autorizado, vento 150 graus, 79. Livre decolagem, boa noite, 84.